Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe sempre na SPSR, música instrumental durante a próxima hora. Começamos com sons de Reggio Emilia, Itália. É de lá que vem Giuseppe Cordaro. Projeto com sete a misturar a música ambiente com os sons neoclássicos de Origin. Edição deste ano, Chu a abrir, música de Conchetta. Boa noite, bem-vindos. Começámos com Conchette, seguimos com Leland Kirby, projeto de um homem que é mais conhecido por Caretaker, edição gratuita deste ano, We So Tired of All the Darkness in Our Lives. Ouvimos Clickbait. Logo a seguir, Anthony Lionel, a misturar a eletrónica com sons escuros, ambiente, tudo em Consolidate. Rodou por aqui de Altar para continuarmos com sonoridades mais experimentais. Primeiro, algumas melodias fragmentadas com sons elétricos e ruidosos em A Forward Facing Review, edição Dano Valley Records por Philippe Rumsch. Vamos correr, Part 1. Thank you. esteve há uns dias no Teatro Maria Matos, veio apresentar The Center Cannot Hold, Ben Frost, por aqui All That You Love Will Be Eviscerated, para seguirmos com Orson Ancel. O último Electric Stutter está longe do disco de estreia Feed the Tape, abandona o classicismo minimal para sons mais eletrónicos e ritmados. Continuamos com Orson Ancel e Machine Boy. atrás, Titan's Island, edição de Ancient Ocean. Sons mais suaves, como o que pudemos ouvir, Rift Valleys. E continuamos nos mesmos meridianos. Henrik Johnson, projeto Porn Sword Tobacco, edição 2017, e um dos temas sem título. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. O programa transforma-se em formato podcast. Links para o download em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Para as despedidas, Tobias Lörsbach, Logic Moon com Oblivion e o tema Another Earth. O Em Transe vai fazer uma paragem natalícia. Voltamos de hoje a 15 dias. Boa noite. Até lá.